Terminado, e não há uma saída pra você. Quando pensas que teus sonhos acabaram, a tristeza toma conta de você. Não existe impossível para o nosso Deus. Seus. No momento certo ele vai agir. Não desista, Cristo hoje te fará feliz. Cristo hoje te fará feliz. Suas lágrimas, ele enxugou.